infinito, não há Deus igual a ti. Seu poder incomparável, seu amor infinito, não há Deus igual a ti. Não há Deus, não há Deus, não há Deus, não há Deus igual a ti, Jeová. Não há Deus igual a ti. Não há Deus, não há Deus, não há Deus igual a ti, Jeová. Não há Deus igual a ti. Tudo por ti foi criado, tudo depende de ti. Não há Deus igual a ti. Por ti foi criado, tudo depende de ti. Não há Deus igual a ti. Não há Deus, não há Deus, não há Deus, não há Deus igual a ti, Jeová. És tu, Senhor, tu mereces toda adoração. Aleluia, eu te amo, Pai. Eu te amo, Senhor, porque tu me amaste antes mesmo de eu te conhecer. Eu elevo o teu santo nome, porque lá nos céus, aqui na terra, e debaixo da terra, Senhor, não há outro Deus igual a Ti. Aleluia. Oh.